citasse o tema comigo da nossa campanha de missões mundiais que a gente está terminando hoje. Vamos recitar juntos? Eles também precisam da graça do Pai. Mais uma vez. Eles também precisam da graça do Pai. A divisa, por favor. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Amém. Deixa aí, eu queria rapidamente compartilhar com você alguma coisa sobre a graça. Meus irmãos, se você prestou bem atenção, o texto diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo o quê? Salvação. Efésios 2:8 diz o quê? Porque pela graça, salvos, por meio, e isso é dom de Deus. Uma das palavras para mim mais significativas, e eu digo na minha vida pessoal, é a graça de Deus. Porque, conforme a gente leu em Efésios 2:8, no início, o texto diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ninguém, absolutamente ninguém, é salvo por nenhuma outra coisa a não ser pela graça. Ninguém foi salvo, por exemplo, por mérito. Porque ninguém pode fazer nada que justifique a salvação. Ou pode? Ninguém. A graça é um presente que Deus nos dá. Presente esse que nós não merecemos. E eu acho isso muito importante, porque nós devemos nos lembrar sempre que se nós estamos aqui hoje e somos salvos, eu quero dizer, eu quero lembrar que isso aconteceu pela graça de Deus e não pelo nosso mérito. E eu estou relembrando isso para você pelo seguinte: algumas coisas na nossa vida a gente vê tanto que acaba se acostumando a elas e acaba se esquecendo que aquilo nos foi dado por Deus. Por exemplo, a gente está aqui agora e você e eu estamos respirando. Isso significa que estamos vivos. E quem que deu a vida a nós? Deus. Quem que sustenta a nossa vida? Deus. Quem que nos criou? Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos foi por conta da graça de Deus. Se eu tenho o meu emprego, é porque Deus me deu. Se eu tenho meus filhos, minha família, Deus me deu. Se eu tenho saúde, que Deus me deu. Mas eu estou tão habituado a todos os dias acordar, escovar os dentes, reparar que eu posso olhar e ver a minha imagem no espelho, que eu nem me dou conta de que eu poderia ser um cego, mas Deus, pela sua graça misericordiosa, pela sua graça, Ele me permite, eu vejo, graças a Deus. Então, nós estamos tão acostumados com tantas coisas na nossa vida que nos esquecemos de algo muito importante. Foi Deus que nos concedeu tal coisa. A gente tem o nosso trabalho e às vezes não agradece a Deus. Mas eu queria lembrar que o seu trabalho, quem lhe deu, foi Deus. Não foi porque você mereceu, mas é graça. A sua família, quem lhe deu, foi Deus. Não foi porque você mereceu, foi graça. A sua salvação também. Não foi você que mereceu. Você não poderia fazer nada para alcançá-la. Mas Deus lhe deu, isso é graça. É um presente que não é merecido. E a gente precisa aprender a reviver todos os dias essas coisas, porque isso não pode cair naquela questão do automático. E eu hoje imagino que a gente recebe tanta coisa e é tão abençoado por Deus, e a última coisa que nos vem à mente é a graça. Que nós recebemos disso não porque merecemos, mas porque Deus é gracioso. Isso me fala muito ao coração. E eu estive agora recentemente num congresso, num retiro para pastores, E nesse retiro, o tema era só missões. A ideia era mobilizar os pastores para que eles e suas igrejas se envolvam em missões. E eu percebi a empolgação com que os missionários falavam. Foi lá um, lá, eu acho que é o Khalil, lá do Iraque, Khalil. Ele falava com tanta empolgação daquele povo dele que quando ele falava, aquele negócio, aquelas palavras contagiavam a gente, porque ele estava falando de uma necessidade, ele estava falando de como Deus está agindo ali naquele país e deu até mesmo um grande terreno para que fosse construída ali igrejas, coisas que, algo que pudesse servir ao povo iraquiano. E a gente vê como Deus está trabalhando ali. Mas o que eu fiquei impressionado é que ele disse que veio de lá garoto, ainda fala com aquele sotaque dele, mas veio de lá garoto. Mas ainda assim ele não se esqueceu do seu povo e não se esqueceu do evangelho que ele recebeu quando aqui chegou. E ele disse, não, eu não posso ficar calado, eu não posso... Ele quer que aquele povo, o seu povo, conheça a Jesus. Porque aquele povo também está escravizado pelo pecado. E ele experimentou a liberdade da graça. A graça, aquele presente merecido de Deus. Eu falei, não, eu não posso ficar calado, eu tenho que falar isso para eles. E ele faz todo o esforço, e esse grupo faz todo o esforço para aquele povo lá, daquele país, conheça Jesus. Aí daqui a pouco eu vejo um outro irmão, pastor, que lá na China. E esse irmão era membro de uma igreja Assembleia de Deus aqui em Santos. Tem formações, doutor disso, doutor geólogo, sei lá mais o que, doutor de tudo quanto é jeito. E de repente ele vai para lá na China, um país estranho. Ele é moreno, não parece nada com chinês, moreno. E eu falo, estou rindo aqui porque eu me intitulo chinês. E, aliás, eu esqueci, se eu soubesse todo mundo vinha a rigor, eu teria vindo com o meu traje de chinês, porque ia representando a minha terra. Porque eu amo meu povo. Mas eles estavam lá. E aí ele começou a mostrar, irmãos, como é que era a forma com que o povo chinês, o que o povo chinês comia. Um ratinho, uns camundongozinhos, um pequenininho assim. Eu falei, meu Deus do céu. E ainda convidando a gente para ir para lá. E a Elaine ainda quer ir para lá. Deus vai, Deus tenha misericórdia. Você vai comer muito ratinho. Muito aqueles bichinhos, aqueles gafanhotos, aquilo lá faz bem para a saúde e emagrece também. Já que você está fazendo, a maioria das mulheres faz um esforço para emagrecer, eu acho que vai emagrecer, você vai olhar para aquilo. E ele contou lá uma história, eu não lembro muito bem, né? O bichinho, antes de ser comido, ele dá dois gritos. Um quando você mergulha ele no molho e outro quando você morde. Né? Isso foi o que ele falou. Mas eu falei assim, o sujeito sair do Brasil, de Santos, praia, shopping, para ir lá para a China, pregar para o povo chinês, o banheiro é um negócio interessante. Eu não sei nem como descrever, mas ele está montando, desenvolvendo um jeito lá, para quando algum brasileiro for lá, se sentir um pouco mais à vontade. Porque se você quiser fazer qualquer necessidade fisiológica, tem que ser artista também, acrobata, porque senão... você vai cair. Ele estava dizendo lá que não sei quem caiu para trás lá quando foi fazer necessidades fisiológicas. Então, quando eu olho para esse quadro, eu falo, poxa, o que fez esse sujeito sair de Santos para ir para lá na China, numa certa região da China precária, que não tem nada a ver com tudo aquilo que ele estudou? Eu só posso entender que a graça de Deus chegou no coração dele de uma maneira tão profunda que ele falou, eu não vou conseguir ficar aqui sozinho, eu tenho que ir para onde Deus me mandar. E Deus me mandou para a China, e ele foi para a China. Eu fico lembrando também da Ana Alzira, que foi lá para Angola e ficou tantos anos lá e fez um trabalho tão maravilhoso lá. ela vivia debaixo de bala. Ela estava lá naquele meio daquele povo, é tiro para tudo quanto é lado. Eu fico imaginando o terror que aquela mulher passou naquele país. E aí é onde alguns de nós diriam: essa mulher está louca, sai daí, vem para cá para o Brasil, você vai ficar aí nesse lugar terrível, é guerra para tudo quanto é lado, é bomba, enfim. Mas ela ficou lá enquanto Deus a manteve lá. Fez um grande trabalho. Agora, o que faz uma pessoa sair daqui do Brasil, de São Paulo, e ir para lá em Angola para ouvir tiros de todos os lados? Só a graça de Deus pode fazer com que alguém não consiga ficar com Jesus só para si. Ela tinha que sair dali e tinha que ir para Angola. Uma coisa que eu nunca vou esquecer é a Analita. A Analita estava lá em Guiné-Bissau, fazendo o trabalho dela lá, e às vezes vinha para cá no período de férias. E aí, quando ela estava aqui, a gente sentiu uma angústia nela, porque ela estava aqui, no meio da família, no meio da igreja, mas ela já estava contando os dias para voltar para a terra dela. Porque ela tinha alguma coisa para fazer lá, ela tinha pessoas com quem ela devia cuidar. Então, Analita não se sentia bem aqui. A casa dela era lá. E até o dia que, até um pouco antes dela morrer, ela imaginava: eu vou voltar para a minha terra. Vou voltar para o meu povo. Ela já era uma africana, lá de Guiné-Bissau. O lugar dela era lá. Era lá que ela queria ficar. Era com aquele povo. O que faz alguém deixar o seu país, deixar a comodidade do seu país, da sua família, e ir para um lugar estranho como esse? Lugar tão carente. A graça. A graça. Graças a Deus, Deus levantou esse povo que tem essa disposição e colocou no coração deles: ó, eu quero que você vá lá para a África, eu quero que você vá lá para o Egito, eu quero ver se você vai lá para o Iraque. Porque todos esses povos que a gente está falando, esses países, não é um lugar que seja de todo agradável. Não é como se estivesse dizendo para você: ó, você quer ser missionário no Havaí, lá nos Estados Unidos, né? Praia, sol, ia ser fácil. Mas ser missionário na África, ser missionário na China, você muda tudo, tem que mudar os seus hábitos alimentares, tem que mudar a sua cultura, tem que se adequar à cultura daquele povo. É uma mudança radical que a pessoa se propõe a fazer, tudo isso por amor àquelas pessoas. Isso foi porque ela entendeu exatamente o que é graça. Porque sem a compreensão da graça, a graça salvadora, ninguém faz o que essas pessoas fizeram. E foram e deram a sua vida por esse povo. E estão dando a sua vida por esse povo. Eu fico pensando hoje, apesar de lembrarmos dessas pessoas e dos povos que eles estão trabalhando, eu percebo que a igreja brasileira não está correspondendo à altura às necessidades desses irmãos que estão indo e às necessidades dos povos. Eu fiquei muito chocado ao saber que as igrejas que mais contribuem para a obra missionária são as igrejas pequenas e médias. Igrejas grandes, a maioria delas não contribui com missões. Aliás, não contribui com nada, contribui com elas mesmas. Não são essas igrejas, não estou dizendo todas elas, algumas delas não contribuem. Não tem essa visão missionária. Não tem essa visão de que a igreja precisa investir no campo. O que eu estou entendendo com isso, e também nas nossas igrejas, Poucas pessoas vibram com missões. Poucas pessoas vibram com missões. Porque também poucas pessoas vibram com evangelização. E eu sou levado a crer que isso acontece por quê? Porque a ideia de graça já se tornou tão comum na nossa vida que a gente já esqueceu da graça e já esqueceu de onde nós estávamos e como nós éramos e como nós somos. E por isso a gente não tem muita empolgação em falar em Jesus para ninguém. E sobretudo em contribuir para que aquele missionário vá para aquele campo e tal. Porque a nossa visão de graça, ela foi distorcida. É como se na igreja nós vivêssemos pela graça, mas não comunicássemos a graça a ninguém. E eu acho que é isso que está acontecendo. Porque as pessoas estão morrendo. E morrendo sem Jesus. Ontem eu estava assistindo, cheguei em casa, não lembro qual que hora, foi a tarde ou a noite, eu liguei a televisão, estava um programa lá, e a Regina Casé estava entrevistando alguns universitários. E nessa universidade eu cheguei, peguei no meio, eu só me lembro que ela começou a entrevistar uma morena lá, que era, se formou em medicina, e depois ela entrevista uma japonesa. E a japonesa, então, começou a falar da vida dela, da família, e disse, morreu meu pai, morreu minha mãe, mas você é brasileira, não sei, não, você é japonesa ou você nasceu aqui? Não, nasci no Japão. Eu vim para o Japão com 9 anos. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, 3 irmãos, 2 irmãs e 1 irmão. E morreram todos. E da mesma doença, problema genético. E só estava ela lá. E ela falou, mas você não tem saudade da sua terra? Eu falei, ela falou assim, na verdade eu tenho muita mágoa daquele povo. Como se o povo chinês, japonês, não fosse o povo dela. Eu tenho muita mágoa daquele povo. Porque eles impetraram na cabeça e na nossa família um estilo de vida muito rígido. E eu fui aprender um pouco mais sobre isso quando eu vim para o Brasil e comecei a me envolver com os brasileiros. O brasileiro é tudo mais light, né? Light até demais, né? Tem um pouco mais. Mas ela se sentiu muito aprisionada pela própria cultura. Aliás, o povo japonês, se você não sabe, virou, mexeu, se suicida. É um dos países que mais há suicídio. Porque o sujeito chega a uma certa idade, perdeu o emprego, ele já sabe que não vai conseguir outro, então só lhe resta uma coisa, tirar a própria vida. E acontece muito isso no Japão. E eu imagino que essas coisas devem ter passado na mente dessa moça. E ela disse, eu tenho muita mágoa daquele povo. O povo japonês precisa da graça do Pai, porque eles não podem continuar vivendo debaixo desse rigor todo que eles mesmos se impõem. E o povo indiano também precisa se libertar dessa escravidão, da religiosidade que eles mesmos se impõem e que, na verdade, não leva a Deus, porque não tem Deus. Mais de 3 milhões de deuses. E a minha professora que dava aula de religiões mundiais, Margaret Johnson, diz, qual a diferença em quem tem 3 milhões de deuses e quem não tem nenhum? Nenhuma. Dá no mesmo. Tem 3 milhões e não tem nenhum, dá no mesmo. O povo indiano tem esse monte de deuses e idolatra esses deuses. Eles precisam ser libertos da graça, pela graça do Pai. Eles acham que estão fazendo algo certo. Mas eu e você sabemos que se eles morrerem desse jeito, para onde eles vão? Hã? Inferno. Isso não machuca o seu coração? Meu irmão, dizer para alguém ou imaginar que alguém vai para o inferno, para mim é a pior coisa que pode acontecer. Se nós não falarmos de Jesus para esse povo japonês, para esse povo indiano, para esse povo chinês, esse povo todo também pelo qual o nosso Senhor morreu, eles vão para o inferno. E isso deveria trazer pavor ao nosso coração. E se isso não traz pavor ao nosso coração, é porque a ideia de graça, o sentido da graça já se perdeu. Você precisa recuperar a ideia da graça. Graça salvadora, isto é, você não vai para o céu porque você é bonzinho. Você não vai para o céu porque você dá esmola para as pessoas que precisam na rua. Você não vai para o céu porque você não fuma, você não bebe, você não mata, você não rouba. Você só vai para o céu pela graça, se você aceitar Jesus como o seu Senhor e seu Salvador. Mas a gente aceita Jesus e depois essa ideia de graça desaparece. E uma coisa fica na nossa mente, a ideia de mérito. Eu já vi, e porque as pessoas, eu já vi pessoas dizendo assim: poxa, mas eu merecia algo melhor, agora eu sou crente. Não, na verdade você não merece nada, Deus já lhe deu a salvação. Mas uma ideia de mérito envolve a vida de muitos crentes, apagando, obscurecendo a ideia de graça. Não existe mérito. Nenhum de nós somos merecedores de nada. Se somos salvos, somos salvos pela graça. Ninguém é salvo porque é merecedor. Não há nada que você possa fazer. E os nossos méritos estão em Cristo Jesus. E essas pessoas precisam saber disso, porque caso contrário, e aí eu não estou pretendendo chocar você, mas de alguma forma isso não é, isso tem que ser dito. Se essas pessoas morrerem sem Jesus, sem ser alcançadas pela graça, elas vão para o inferno. É o que a Bíblia diz. E eu não posso ficar parado vendo as pessoas irem para o inferno e fingir que não está acontecendo nada. Algo muito grave está acontecendo e eu preciso fazer alguma coisa. Então, isso diz respeito também à nossa própria comunidade, nossa própria família. Não tem salvação sem Jesus. É inferno, não tem jeito. Nós precisamos reconstruir ou recuperar a nossa visão de graça. O texto diz: pela graça sois salvos, por meio, e isso não vem de vós. Não vem de vós. É o quê? Dom de Deus, é um presente de Deus. E o texto que a gente leu aqui diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quero dizer, Deus já se manifestou a graça salvadora, que é Jesus, todos os homens. Agora nós somos os agentes de comunicação da graça. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. Não tem jeito. Então, quando eu penso em missões e penso nessas pessoas que saem daqui e vão para esses países distantes e vêm numa outra cultura, tendo que se adaptar a essa outra cultura, eu vejo esse compreendeu muito bem a ideia da graça. Eu vou passar por cima disso, eu vou comer rato. Eu estou falando comer rato porque eu acho um negócio muito nojento. Mas eles até se submetem a isso para alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. Esse compreendeu a graça. Mudam de cultura, passam a viver de uma maneira diferente para alcançar aquelas pessoas daqueles países. Isso é graça. E tudo que a gente tem que fazer é orar por esses irmãos, irmãs e por esse povo. Tudo que você e eu precisamos fazer é contribuir, fazer um esforço para que essa obra continue. E tudo que eu e você precisamos fazer é também abrir o nosso coração. Porque, de repente, Deus esteja chamando você para ser um agente comunicador da graça em algum desses países no mundo afora. Ou na China, ou na África, enfim, em qualquer um desses países. porque esses povos precisam da graça de Deus. A pergunta é, e eu fico imaginando Deus dizendo para nós, aliás, eu digo, o Espírito de Deus pergunta a nós, você, eu posso contar com você? Essa é a voz do Espírito. Eu posso contar com você para ser um agente comunicador da graça do Pai? Essa é a pergunta. Meus irmãos, a gente não tem tempo a perder, não. Eu acho que o preço a ser pago foi muito alto, Jesus na cruz. E o castigo muito severo, inferno. Eu não posso ficar calado. E eu não posso deixar de chamar a sua atenção para refletir mais sobre a graça de Deus. Você não é quem você é e tem o que você tem porque você é merecedor. É graça. É a graça de Deus. Isto é, um presente merecido. Essa é a graça comum. Deus deu chuva para todo mundo, sol para todo mundo, emprego, deu saúde. A gente pode entender por isso graça comum. Mas a graça salvadora, só por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Sem Jesus, nós estamos perdidos. Talvez você não tenha isso, talvez o que eu tenha te dito, o que eu tenha dito aqui, não falou nada ao seu coração, não incomodou você. Eu posso afirmar que isso ocorre porque você não tem nenhuma noção de graça. Mas se isso te incomodou, é porque você tem a noção da graça de Deus. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar isso em prática. Eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja que só viva missões só nesse período de janeiro, fevereiro, março, esse período que a gente está vivendo. Eu quero, e é o nosso papel, que a nossa igreja respire e transpire missões, evangelização, todos os dias, o ano inteiro. Porque essa é a atitude de quem conhece a graça do Pai. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, eu não posso convencer a ninguém a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Mas Tu podes. E eu peço nesse momento que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja incomodando nossos corações, de maneira que entendamos que nós não estamos dando um dinheiro para que alguém seja abençoado, por assim dizer. Nós estamos, sim, contribuindo para a expansão do Seu reino, porque nós reconhecemos a necessidade de que outros povos também precisam da graça do Pai. Essa graça salvadora, a graça comum eles já têm e ignoram muitas vezes. Mas eu falo da graça salvadora, para que sejam salvos. Abençoa, Deus, aqueles missionários que se colocam à disposição do Senhor para fazer coisas extraordinárias, coisas que a gente não tem coragem, mas que o Senhor nos capacitou para que façam essas coisas, com a coragem de mudar a cultura, mudar hábitos alimentares, mudar, enfim, forma de se vestir e até mesmo a língua. Aprender um novo idioma em outro povo. Ó Deus, muito obrigado por esse povo. Agora eu te peço que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para que tenhamos uma visão mais ampla da graça. E nos sintamos pequeninos diante de Ti, que é tão gracioso para conosco. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui olhando para aquele relógio lá e eu achei que eu não falei nada, porque ele não sai de 20 para as 9. e eu estava já achando que era 20 para meio-dia. E aí me empolguei. Vamos cantar o hino aqui, o hino.